boa noite. É exatamente a Radar que sintonizam. Entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta e até mesmo de terça a sábado, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Viriato 25, a nova Toca do Lobo. especiais, feriado 25 praticamente, recordação, Summon Great para o que ainda funciona como o último LCD Sound System, Sound of Silver. Fleet Foxes, tema que não está no álbum estreia, este Meekness. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Mais daqui a pouco, Ana Cristina Ferrão com o Tirolinhas habitual. Sophie and Stevens. Recordando o belíssimo Seven Swans. Para o belíssimo Seven Swans que recordamos aqui em Viriado 25 para Sophie and Stevens, é a noite de sexta para sábado, portanto a despedida da emissão. Contem connosco, entretanto, até ao meio da manhã. Mais daqui a pouco há Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you need proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Susanna and the Magic Clock Struck and While Away, mais uma ideia brilhante da revista Mojo, clássicos de Leonard Cohen Covered, caso de Susanna, Nick Cave and the Bad Seed, já a seguir, Avalanche. Soltas de Viriato 25, a edição que une as noites de sexta e de sábado. Iniciativa da Mojo, Leonard Cohen, alguns dos temas revisitados, casos de Susanna and the Magical Orchestra para Hallelujah, Nick Haven, the Bad Seeds e Avalanche. Um saltinho a repertório mais antigo, Linda Thompson, Story of Isaac. Não tarda o Tirolinhas da Noite. I was 9 years old, and he stood so tall above me, and his blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. He said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of must not do it anymore, for you never had a vision, and you never have been tempted by the devil or the Lord. You who stand above them now, your hatchet's blunt and bloody. When I lay upon the altar, and my father's hand was trembling with the beauty of the world. Forgive me if I ask, according to whose plan. For when all has come to dust, I will kill you if I must, I will love you if I can. And may I never learn to scorn is Tirolinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Não se nasce impunemente no Alentejo, menos ainda quem um dia se descobre pintor. Fui talvez parar longe em busca de uns sinais, de uns indícios que me permitissem entrar na pintura de Armando Alves. Haverá relação entre a sua pintura e a terra em que procurei debruçar-me? Eu creio que sim. Mais, Creio que Armando Alves se descobriu alentejano ao mesmo tempo que se descobria pintor. O amor à pintura confundiu-se nele com o amor ao Alentejo, acabou por ter um só nome. Tal aliança conduziu-o naturalmente, ou fatalmente, não à flor das coisas, mas ao seu aroma. O Alentejo entra nos quadros como à noite entramos em casa, para desvendar uma intimidade. É o amigo, o confidente, o ombro onde apoiar a cabeça. É a sua pena, o seu consolo. É uma forma de falar, um gesto só, um segredo impossível de esconder. O pintor pode mudar de cidade, trocar de luz, olhar devagar pontes e águas, aperfeiçoar técnicas, experimentar processos, viajar. O Alentejo continuará ali como grande, imensa fidelidade, porque ninguém pode mudar de coração. E era de um coração que nós estávamos a falar. Na Radar FM, Tira Linhas apresenta Alentejo. Eugénio de Andrade e o pintor Armando Alves. Uma edição Campo das Letras. Tira Linhas, a sua tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tirolinhas, Ana Cristina Ferrão, foi assim que começou a colaboração em Viriato, 25, exatamente há um ano atrás, dezembro 3, mais exatamente 3 de dezembro de 2007. É a hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. A Hora do Bolo tem uma recuperação na antena da Radar imediatamente após o fechar da loja de Viriato 25, quer dizer, entre a 1 e as 2 da manhã. Black Mountain. voltas depois de tirolinhas por aqui em Viriato 25. Dois temas para Black Mountain, o álbum In the Future, Stormy Stormy High, Queens Will Play. Vamos a caminho, entretanto, de mais uma colher de blues, a última da semana, por aqui em Viriato 25, a nova toca do Globo Radar, Noite Dentro. Já de mais uma colher de blues, a última da semana. dois títulos para os Black Mountain, In the Future, Stormy High, e Queens Will Play. Um lote de soltas que apenas se encerra com estes Howling Rain, Dances at the End of Time. Viriado 25 na Radar, saiba as notícias de Radar através do blog, blogradar.blogspot.com. Olhar de Blues na edição de Viriato 25 Noite dentro do radar, emissão de sexta para sábado, Burguim na pontinha da antena 97.8 MHz. Foi a nossa companhia ao longo desta semana, Olhar de Blues, Washboard and Harmonica Blues, com Washboard Sam e Jazz Gillum. Because, sweet baby, I don't want no ice man. it cold. I don't need no coal man stopping and hauling coal. That's why we gonna move on outskirts of town. Because I don't want no coal man always hanging around. Well, I'm gonna bring my groceries, mama, myself every day. That's gonna keep that grocery boy, I know a way. That's what I'm gonna do when we move on outskirts of town. Because I don't want no delivery boy always hanging around. Well, it may be funny, mama, as funny as can be. If we have any babies, I want them all to look like me. That's why I'm gonna move on outskirts of town. Because I don't want nobody, woo, always hanging around. Muito antigo, 1937-1940, Jazz Gillam na harmónica e piano, Washboard Sam nos ritmos e na tábua de lavar, se quiserem, harmónica and Washboard Blues, foram os nossos companheiros ao longo desta semana na colher de blues de Viriato 25. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana, o álbum de família viaja até 1989 para recordar o primeiro álbum dos De La Soul, 3 Feet High and Rising. É um clássico absoluto do hip-hop, com samples e arranjos que cruzam vários estilos, desde o rock, psicadelismo, funk e jazz. Com este disco, os De La Soul revolucionaram a técnica do sampling e, desde então, 3 Feet High and Rising tem-se afirmado como um dos mais influentes álbuns da história. De La Soul, 3 Feet High and Rising, é o álbum de família com Tiago Castro. A próxima grande passagem é domingo, acorde cedo, meio-dia. Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi. Quelle heure est-il? Quelle heure? Quelle heure est-il? Est-il? Radar é meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá. Boa noite. São as boas-vindas de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, para a segunda hora de hoje, a edição que une sexta a sábado. Conte connosco até à 1 da manhã. forever, she's long. It's so gay. Para a segunda hora de Viriato 259, toque do Lobo na Radar Block Party. São os certos do álbum Intimacy. Mercury's in retrograde. Mercury's in retrograde. Mercury's in retrograde. Mercury's in retrograde. The time is not a new love. This is not the time, the time. fase inicial da segunda hora de viriato 25/9, Toca do Lobo na Radar até 1 da manhã e na última emissão desta semana, Block Party Intimacy, Ares Mercury. E um saltinho ainda para Trojan Horse. Nesta segunda hora ainda Boomerang, cerca da meia-noite e meia. Depois, já perto do fim da edição, na ponta da língua. With me all day in 1995. My brother had confessed he was gay and took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Também Balance Sebastian, um tema retirado de uma recente edição das BBC Radio Sessions, The State I Am, ou melhor, The State I Am In. Viriato 25 de noite dentro na radar, nunca é tarde nem cedo para abrir os New Cuts. Larkin Grimm é o nome da intérprete. Larkin Grimm vem ou chega-nos através da Young God Records de Michael Gyra. O álbum Papla. You're going to be all right. Who said to you 25, rápida inscrição nos New Cuts, chama-se Lock and Grim, o álbum Power Power, cortesia da Young God Records. 25 de noite dentro da edição sexta para sábado até à 1 da manhã na Radar 97.8 MHz. A emissão também online www.radarlisboa.fm. Rápida inscrição nos New Cuts. Chama-se Larkin Grimm. Foram dois certos para o álbum The Young Gods. Ou melhor, The Young God Records, Parplar, Ryan Adams and the Cardinals. À beirinha de chegarmos ao Boomerang da Noite, onde pela terceira vez surge Bruce Springsteen. Semana, onde as três últimas dedicatórias, contando com a desta noite, são para Bruce Springsteen. It's a

terceira inserção em Boomerang para Bruce Springsteen, We Shall Overcome, The Sega Sergeant. Às 25, a escassos 14 minutos da 1 da manhã. O término por hoje ainda na ponta da língua. Mais daqui a pouco. Palco Radar esta semana em, ou na Radar com os Ex-Wife. Uma atuação de outubro deste ano de 2008. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall. Well, we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Darling, here in my heart, here I do believe we'll walk hand in hand. eu sou a Sónia Tavares dos Gift e estou com o António Sérgio. Keep this frequency clear! Din nam tade kota ka jan ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta tad din kota ka jan ko tad din karda kada din tanga tad din tanga tad din na tanga karda kada din na tanga tad jan ta ka din nam tade kota ka jan ko kupa ta ke ta kupa ta ke ta tad din kota ka jan ko tad din din na ponta da língua. Esta semana acompanharam-nos Boulevard of Broken Dreams. And go any place. People stop and stare. It's so hard to bear. Everybody knows you left me. It's the talk of the town. Every time we meet, my heart skips a beat. We don't stop to speak, though it's just a week. Everybody knows you left me. It's the talk of the town. We send out invitations to friends and relations, announcing friends and relations gave congratulations. How can you face them? What can you say? Let's make up, sweetheart. We can stay apart. Don't let foolish pride keep you from my side. Finaliza a edição de Viriato 25. It's the Talk of the Town. Álbum, este é o genérico para o álbum de 1995 dos Boulevard of Broken Dreams, que nos levam, entretanto, até à 1 da manhã. Take care. Radar